Lição 7. De helicóptero ou a pé? Com os congestionamentos cada vez mais frequentes nas grandes cidades, tem aumentado a frota de helicópteros. Este meio de transporte apresenta muitas vantagens em relação aos automóveis e ônibus. Não enfrenta trânsito, não precisa parar nos semáforos e não se envolve em tantos acidentes. O helicóptero, no entanto, é um meio de transporte muito caro. Por isso, atende só um pequeno grupo de pessoas, como os grandes empresários. Por outro lado, há muitas pessoas que percorrem longas distâncias a pé. Ou porque não têm dinheiro para pagar a passagem de meio de transportes coletivos, ou porque não dispõem desses meios. A carta da Catarina. Querida Ruth, já estou em Londres desde o dia 1 de setembro. É verdade. O tempo passa depressa. Tenho aulas todos os dias e tenho de estudar muito. Mas ao fim de semana levanto-me sempre mais tarde. Ao sábado, jogo ténis com um colega e depois, normalmente, almoçamos juntos. À tarde, vou ao supermercado e compro algumas coisas para comer. Ao sábado à noite, vou sempre jantar com amigos ou colegas e depois vamos a um bar, a uma discoteca ou ao cinema. Deito-me sempre muito tarde. Ao domingo de manhã, levanto-me por volta das 11 horas, tomo um bom pequeno almoço e fico em casa a estudar. Às vezes leio um jornal ou um livro, ou vejo um pouco de televisão. E tu? Como estás? E a tua família? Tens de escrever-me a contar tudo. Como está a Joana? Amanhã vou escrever-lhe. Os meus pais telefonam-me todas as semanas, mas tenho saudades deles. No Natal, vou voltar para passar 2 semanas e ver todos. Vamos ter muito para falar. Até dezembro e beijinhos para todos da Catarina.